fica tranquilo. Quando o som identifica, quando ouvido pela alma, o meu verso purifica. O sorriso logo vem, bem melhor do que antes. Me apresento pra vocês, Rafael, traço do semblante. Celebrando a amizade onde cenário essa cidade. Com um muro colorido, demonstrando habilidade. Transmitida por palavras do meu subconsciente. Eu me dedico pra ser o MC mais transparente. Independente de qualquer compromisso, é só fazer com amor e tratá-la com carinho. Os poetas das ruas, sem possuir o pergaminho. A família e os amigos estão comigo no caminho da bossa nova. O jazz me deixa fora do stress, rimando com o coração desde os tempos do class. Agora vou mais além, fazendo sempre som do bem, das canções que eu via no meu velho Walkman. Se é o som do bem, o sorriso vem também. E se tá tudo tranquilo comigo, está também. Clima de celebração, no verso dessa canção. Não era pra ser assim, pois é, que seja então. Se é o som do bem, o sorriso vem também. E se tá tudo tranquilo comigo, está também. Clima de celebração, no verso dessa canção. Não era pra ser assim, pois é, que seja então. Contar com passo a cada passo, nas ruas por onde passa. Enxergando poesia, independente do que faça. Com uma rima bem pra cima, cada esquina é muito massa. Com um som de sentimento, feito no peito e na raça. A caça de bons motivos e dando prosseguimento. Instinto vai aguçando conforme o passar do tempo. Saborear cada beat como se fosse um alimento. E que permita experimento divino por um momento. Flutuar ou ser quadrado sem perder a elegância. Um processo que é ganho logo na primeira instância. Brincadeira de palavras, flashback da infância. Em plena idade adulta, ignorar essa distância. Compondo um tema livre, sem medo de ser feliz. Mesmo que o assunto seja sobre ser infeliz. Ser dono do seu nariz, saber que é mestre e aprendiz. Conciliar tudo isso e viver, o que me diz? Se é o som do bem, o sorriso vem também. E se tá tudo tranquilo comigo, está também. Clima de celebração, no verso dessa canção. Não era pra ser assim, pois é, que seja então. Se é o som do bem, o sorriso vem também. E se tá tudo tranquilo comigo, está também. Clima de celebração, no verso dessa canção. Não era pra ser assim, pois é, que seja então. Aos confins de um lugar que não tem fim, vai. Olhando em cada canto encontrará sempre mais. Sem necessidade de provas ou lições. Em desenhos, argumentos, scratches ou canções. Se a paz como um todo é tida como objetivo, então o adjetivo tem que ser positivo. Pra cair bem tranquilo no seu canal auditivo. E o tornar o ser ativo e também pensativo. HIP, HOP, eu ainda acredito. Só de volta ao começo, hoje parece um mito. Na cabeça de poucos ainda reside a essência. Em faces evolutivas formam a resistência. De um estilo de vida que resolvi aderir. E que me torna completo e pronto para seguir. E o melhor está por vir, quando enfim descobrir que ainda é possível ser feliz e sorrir. Se é o som do bem, o sorriso vem também. E se tá tudo tranquilo comigo, está também. Clima de celebração, no verso dessa canção. Não era pra ser assim, pois é, que seja.